Minha beleza por excelência está no meu caráter e na minha essência. Sou tudo isso hoje, mas amanhã já me reinventarei. Reinvento-me sempre que a vida pede um pouco mais de mim. Recomeçar. Quando dentro de ti despertar esperança. Recomeçar. Cultivar paciência, vencer com segurança. Recomeçar. Andar sozinho ou optar pelo vazio. Recomeçar. Hoje é um bom dia para novos desafios. Recomeçar. Quando dentro de ti despertar esperança. Recomeçar. Cultivar paciência, vencer com segurança. Recomeçar. Andar sozinho ou optar pelo vazio. Recomeçar. Hoje é um bom dia para novos desafios. Se eu tivesse a asa, voaria por este mundo risonho. Realizaria cada um de todos os meus sonhos. Minhas possibilidades são significativas apenas quando escolho a que mais me motiva. O neoliberalismo, a anarquia econômica nacional é o passaporte à exploração, à fixação da injustiça social. Se as pessoas continuarem a isolar variáveis e crerem que tais serão as suas verdades inquestionáveis, a alienação se encherá de conflitos e o mundo continuará em um caos infinito. Se eu pudesse voar, eu acho que seria livre e cantaria para toda a alma que ainda vive. Se a busca pela reflexão moral tivesse então a mesma força que a busca pela ostentação, com certeza estaríamos vivendo tempos menos sombrios e menos horrendos. Recomeçar. Quando dentro de ti despertar esperança. Recomeçar. Cultivar paciência, vencer com segurança. Recomeçar. Andar sozinho e optar pelo vazio. Recomeçar. Hoje é um bom dia para novos desafios. Recomeçar. Quando dentro de ti despertar esperança. Recomeçar. Cultivar paciência, vencer com segurança. Recomeçar. Andar sozinho e optar pelo vazio. Recomeçar. Hoje é um bom dia para novos desafios. Se eu tivesse asas para voar pela terra inteira, faria da justiça o meu bastão e quebraria fronteiras. Quando o Estado perde o controle da economia nacional, permita a exploração e a injustiça social. Vencerei com perdão sempre que o troço for intenso e com as minhas próprias mãos cooperar com o silêncio. Se eu pudesse, recomeçaria, é claro. Recomeçar pós, não importa onde paro. Não parar de recomeçar tal como suponho. Faz as pessoas não desistirem da magia dos sonhos. Os sonhos são todos anos, desejos imensos que gritam no íntimo humano, procurando uma chance para se concretizar. Recomeçar nos dá asas para voar. Uns afundaram-os no solo do esquecimento, outros como eu anseiam pelo exato momento. Recomeçar. Quando dentro de ti despertar esperança. Recomeçar. Cultivar paciência, vencer com segurança. Recomeçar. Andar sozinho e optar pelo vazio. Recomeçar. Hoje é um bom dia para novos desafios. Recomeçar. Quando dentro de ti despertar esperança. Recomeçar. Cultivar paciência, vencer com segurança. Recomeçar. Andar sozinho ou optar pelo vazio. Recomeçar. Hoje é um bom dia para novos desafios. Se eu pudesse, faria deste lugar um novo globo, onde o universo fosse a terra natal de todos. Não haveria pessoas a morrer de sede e fome, presidentes corruptos enchendo suas barrigas enormes. O papel do Estado seria fundamental na promoção da justiça e da eliminação total de toda forma de exploração e desigualdade social. O amor ao próximo seria universal. Não haveria guerra se houvesse diálogo frequente e as sociedades respeitassem pensamentos diferentes. É a dialética social que cedo ou tarde gerará a necessária ideia de igualdade. É a compreensão do confronto entre as classes sociais que faz surgir a ideia de que somos todos iguais. Nenhum Estado pode ser justo e imparcial se as leis que o compõem não vêm do anseio popular. Recomeçar. Quando dentro de ti despertar esperança. Recomeçar. Cultivar paciência, vencer com segurança. Recomeçar. Andar sozinho e optar pelo vazio. Recomeçar. Hoje é um bom dia para novos desafios. Recomeçar. Quando dentro de ti despertar esperança. Recomeçar. Cultivar paciência, vencer com segurança. Recomeçar. Andar sozinho e optar pelo vazio. Recomeçar. Hoje é um bom dia para novos desafios. Recomeçar. Recomeçar.